sol. Senhor, tem pena de mim. De joelhos louvemos nosso Deus. De joelhos louvemos nosso Deus. Se de joelhos eu estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos unidos em uma só fé.